Eu saio à noite à procura de uma luz pra não ficar tão careta andando por aí. Me perco pra me distrair do fim. Me distrair do fim. Talvez eu só veja o tempo passar tão devagar. Tudo ao meu redor parou. O tempo não gostou de nós. O tempo não gostou. As nuvens escondem o brilho da lua sobre nós. As portas se fecham de todos os lados, estamos sós. O rio inteiro se abre sobre nossos pés. Quero nadar até você, mas a corrente só me faz voltar. Sobre nós, as portas se fecham de todos os lados, estamos sós. Um rio inteiro se abre sobre nossos pés. Quero nadar até você, mas a corrente só me faz voltar. Melhor viver.